Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 17. É doce o privilégio que nesta noite o nosso Pai que está nos céus concede a todos nós de estarmos aqui. Por mais que você ame o seu pai, a sua mãe, por mais que o seu amor seja grandioso e eloquente, um dia, inevitavelmente, pessoas cheias de muito amor perderam alguém que amavam. A história registra grandes perdas. Shah Jahan e Mumtaz Mahal é uma história de amor muito linda. Mumtaz Mahal deu a Shah Jahan vários filhos. Ele a amava profundamente. E depois que Mumtaz Mahal morreu, Shah Jahan fez o monumento mais grandioso que a humanidade conhece em homenagem ao amor de um homem por uma mulher. O amor é, sem dúvida, o elemento mais vigoroso da existência. Eu sei disso. Eu li um livro intitulado O Hebreu, onde o Museu de Londres patrocinou uma excursão arqueológica. E escavando na região da Palestina, eles encontraram uma pedra, e essa pedra era a tampa de um sepulcro. Eles descobriram, entraram, e lá dentro havia um homem com uma espada de mais ou menos 1,60m sobre o peito, sobre o corpo, uma espada grande, 1,60m é mais ou menos isso, eu tenho 1,72m, não é grande coisa, né? E ao lado dele, uma mulher, sob esqueleto, estava ali. A mulher tinha aproximadamente 1,90m. Ele tinha aproximadamente 2,40m. Pela inscrição encontrada na espada, era a espada, aquela espada pertencia a um juiz de Israel. Pelas vestes que aquela moça, que aquela mulher usava, e por tudo que estava em torno dela, tudo indicava que ela fosse uma princesa. Muito provavelmente, ela era Aksa. Aksa foi o prêmio, a prenda, que Eude recebeu por ter vencido, destruído uma cidade, conquistado uma cidade. Ele sozinho, depois de ter recebido a promessa de, caso conquistasse a cidade, ele receberia como prenda Aksa, filha de Caleb. E ele enfrentou uma cidade, colocou a própria vida em risco por amor àquela mulher. Ela foi a mulher da vida dele. Por maior que fosse o amor, a morte não deixou de ser uma realidade. Quando a gente abre a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 17, o verso 20, nós encontramos o seguinte: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e este monte passará, e nada vos será impossível. Nada é impossível. Quando a gente abre a palavra de Deus em outro texto, que é o Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, está escrito o seguinte: eu sou a videira, e todos vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma das palavras mais dolorosas na Bíblia é a palavra nada. Como é terrível entrar no consultório médico entregar o exame, o médico abrir, olhar, depois de trabalhar com o paciente, verificar que nada pode fazer. Você vai andando pela rua e à distância você vê lá na esquina que uma criança vai atravessar a rua e você vê que um carro vem, você vê que a mãe está encantada com as vitrines e criança cega mesmo, porque eu tenho duas, agora já são moças, e a criança escapa, a mãe está olhando ali, porque ela é mãe, mas é mulher, um vestido bonito vai sempre chamar a atenção dela, e aí a criança, ela se descuida um pouco, escapa, e vem um carro. Você está andando pela calçada, está a 50 metros de distância, o barulho é grande, você percebe que gritar não será ouvido, você sabe que não dá tempo de correr, porque o carro vai chegar primeiro a criança do que você, e você em agonia e angústia vê que nada pode fazer. Nada pode fazer. Como é difícil para a gente que criamos o livro dos recordes, o Guinness Book. É o livro que registra as ações do homem. As coisas que o homem consegue, o salto mais alto, o salto mais distante, o homem mais veloz. O livro que registra os recordes do ser humano, as conquistas do ser humano, as vitórias do homem. E todo mundo querendo aparecer acaba colocando no livro dos recordes também quem tem o cuspe mais longe. Porque quer aparecer de qualquer forma, quer ser o mais, mesmo que seja mais coisa que não interessa. Entendeu? Mas quer ser o mais. Então no Guinness tem isso também. O ser humano gosta de se superar e de acontecer, mas há momentos na vida que, infelizmente, todos nós temos que nos confrontar com o nada. Esse ano eu fiz alguns funerais. Eu vi muito amor em muitos rostos, mas infelizmente a resposta é que por mais que o amor estivesse presente, por mais que o arrependimento por coisas que não foram feitas antes, ou por coisas que não deveriam e foram feitas, nada podia ser feito. A morte é uma situação diante da qual reconhecemos que só existe uma saída, e todos precisam olhar para o alto. Eu vou colocar diante de vocês a morte de dois grandes homens. Primeiro, Sócrates. Sócrates foi acusado de perverter a juventude. Ele tinha ideias muito revolucionárias e por isso foi condenado à morte. Enquanto ele tomava cicuta, um veneno que é produzido no Himalaia, de uma planta extremamente rara, ela vai entorpecendo. A pessoa toma a cicuta, ela é um alcaloide. Quem gosta de química está entendendo o que eu estou dizendo. É um alcaloide. Vai entorpecendo, vai anestesiando das pernas para a cabeça. E Sócrates, ele foi orientado a continuar caminhando enquanto ele tomava a cicuta. E quando ele sentisse as pernas dormentes, ele deitasse e esperasse a morte. Naquele momento, os discípulos dele estavam em torno dele, e havia uma discussão a respeito de para onde ia a alma do homem quando este morria. Como os gregos acreditavam, e acreditam ainda hoje em sua maioria, que a carne ela é má, e o espírito ele é essencialmente sublime e grandioso, Sócrates ele esperava partir desta para melhor com a morte. Ele acreditava que morrendo ele estaria numa condição melhor do que aquele estava enquanto vivo. E por isso, na ocasião da morte dele, ele estava muito feliz. Ele estava muito alegre, os discípulos dele conversavam com ele sobre para onde ele achava que a morte ia, que a alma dele iria. E Platão estava ali, e outros discípulos dele, e discutiam, e isso está registrado em um livro chamado O Fédon. É muito complexo, é muito filosófico, mas dá para entender se ler com atenção. Um outro homem agora. Um outro homem que, indo para a morte, chorava. Num jardim, num horto, chorava. Por que que Sócrates, diante da morte, sorria? E por que que Jesus Cristo, diante da morte, chorava? Será que Sócrates era corajoso e Jesus Cristo medroso? Por que que diante da morte Sócrates parecia feliz e Jesus Cristo, diante da morte, dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Na morte, diante da morte, no horto, ele suava e chorava gotas de sangue, de angústia. Você sabe por quê? Porque a morte representa separação de Deus. Provo. No sepulcro, quem te louvará? Não há lembrança. Na sepultura, não há lembrança. E Jesus Cristo, ele chorava porque era um momento de separação. Já Sócrates tinha uma outra compreensão. Na verdade, para todos nós que esperamos em Cristo, a morte não é mais uma sentença de morte. Fui redundante, não fui? Mas é que eu falo de duas mortes. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz, que estava sobre nós, ele tomou sobre si. E hoje, a morte que você pode experimentar, caso Jesus Cristo não volte antes deste evento, que seria a sua morte, ganhou um outro nome. Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, ele não apenas dividiu a história em antes dele e depois dele, ele conseguiu mudar o status da morte. E a morte teve que se dobrar diante dele, porque quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo também as chaves do abismo. E a morte mudou de status. Agora, ela adquiriu um outro status. Qual é o novo nome dela? Sono. Só Jesus Cristo para fazer esta proeza. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que Jesus Cristo conseguiu transformar a morte daqueles que creem no seu amor, que creem no seu nome, que creem no seu perdão e que não precisam ser necessariamente adventistas do sétimo dia, porque eu creio na ressurreição para a vida eterna de muitas pessoas que não estiveram na nossa igreja. Eu creio, porque eu creio que Deus é o Pai de todos nós e é o Pai de muitos outros a quem ignoramos, muitos outros, a quem desconhecemos, mas Ele continua Pai. E eu sei que um dia a voz dEle vai retirar da sepultura aqueles que até mesmo sem terem feito uma obra boa, como o ladrão que esteve na cruz. Que obra boa ele fez? Nenhuma. Mas simplesmente aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então a palavra de Deus nos garante, e eu tenho certeza, porque quem disse foi Jesus Cristo, que por causa da fé daquele homem, ele não morre, mas dorme. Jesus Cristo é o meu ícone, é o meu herói, porque uma das maiores angústias que a gente pode ter é ter os pais com mais de 70 anos de idade e ouvir o telefone tocar em horário inconveniente. Como é difícil. teus pais longe, com mais de 70 anos, e o telefone tocar em um horário incomum. Você bota a mão em cima dele, segura, baixa a cabeça e fica olhando assim. Os olhos não batem, você fica olhando assim. Quando você ouve a voz, pelo som da voz, você já sabe se é grave, se é simples, se é rotina da vida, se o que é. É verdade. Filhos e filhas de Deus, nossas vidas, elas podem ser um deserto ou um jardim. Mas todos nós, em algum momento da vida, passamos pelo deserto. O que são os desertos? São lugares áridos. A palavra deserto, ela vem do grego, esqueletos. Interessante, né? Lembra alguma coisa, né? Esqueletos, que quer dizer sem água. A palavra deserto, ela é esqueletos, que quer dizer sem água. Olha, olhando mais, sem vida. Sem vida. Passe. Qual é o sinônimo disso? Qual é o sinônimo disso? Em nossas vidas, há momentos em que todas as coisas parecem secas. A vida parece que perde o sentido e às vezes a gente, pressionado por algum tipo de angústia, por algum tipo de desilusão, por algum tipo de melancolia, por algum tipo de decepção, a gente chega a ter momentos em que a gente insinua ou balbucia alguma palavra do tipo, meu Deus, sei não, viu, mas eu queria morrer. Mas, bom, isso que eu já disse, seca e falta de água. Vai. O profeta Isaías, ele disse que o deserto estava avançando. Mas o que espiritualmente poderia ser classificado como deserto? O que? Continue. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. É uma profecia. A palavra de Deus está dizendo que existe algo que faz com que o deserto perca a sua característica de ausência de vida. E do deserto possa brotar a vida. É essa a proposta. Passe. Qual é a grande diferença entre o deserto e o jardim? Qual a grande diferença? A vida. Que é oriunda disso que você falou. A grande diferença entre o deserto e um jardim é que no deserto não há vida. O tipo de vida que há no deserto, a gente sabe que há algumas vidas extremamente adaptadas às condições. Mas o deserto extremo é a ausência de vida. O jardim, presença de vida, vai. O deserto espiritual. O que seria uma condição de deserto espiritual? Alguém poderia me ajudar? O que seria deserto espiritualmente? Sem conhecimento de Deus. Você tem quanto tempo de batizada? Eita, pouco tempo, mas de frequentar Adventista, bem 6 anos. Mas você se batizou esse ano, não foi? Recente, eu estou recente. Está com um mês. É, isso. Em 6 meses. 6 meses, é isso. Na sua opinião é o quê? A ausência de Deus. Deserto, ausência de Deus. Ok, alguém quer me dizer mais alguma coisa? O que seria deserto no sentido espiritual? Diga para mim. Nenhuma esperança. Ausência de esperança. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter um apartamento bem bonitão. Mas sem esperança... O que seria um deserto espiritual? Olha só, esse aqui é o contraponto, fale. Eu digo, o lugar bom para orar, para onde Cristo orava, né? Saía para o deserto. Né? Por que você acha que o deserto convida a oração? Eu acho que convida, porque ali não tem calmo, tá mais perto de Deus, né? Eu acho que o deserto é a presença de todas as necessidades, é a presença de todas as carências, porque é a ausência de tudo que se precisa, né? Tudo que se precisa, você não acha no deserto. E aí, é dependência total de Deus, porque você não acha o que você precisa. De certa forma, eu acho que você tem muita razão, viu? Bom, e o que seria um jardim? Espiritualmente, o que seria uma vida espiritual que floresce? Uma vida espiritual brilhante, o que seria? Que dá frutos. Me diga um fruto de alguém que assim, que está vivendo um momento espiritual cheio de vida. É a conversão de outras pessoas, através do testemunho, da alegria que ela tem, a pessoa tem vontade de sentir aquela alegria também. Fruto, então, é assim, os frutos desse momento espiritual feliz é comunicação. Você comunica aos outros, é isso que você quer dizer? Como é? Você comunica aos outros através da tua vida que você é feliz, não com palavras, no teu modo de viver. E isso faz com que as pessoas desejem isso para elas também. Que elas queiram experimentar essa sensação na vida delas. Ok, ok. O que caracteriza alguém vivo espiritualmente? O quê? O que caracteriza? Felicidade. O que é felicidade? É ter Jesus, a paz, é tudo de bom. Ah, filhos de Deus, o deserto espiritual é a ausência da água da vida. Quem é a água da vida? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Ele é, na verdade, tudo aquilo que eu preciso para alimentar a minha alma que está faminta, meu coração que está vazio, a mim em minhas carências, em minha fragilidade, porque sem Jesus a minha vida é um deserto, sem Jesus a minha vida é escassez, num apartamento de 1,5 milhão de reais a minha vida é escassez, com cash ou com cartão, que me dá condições de comprar os alimentos mais gostosos dessa cidade, a minha vida é vazia de comida. Porque se tudo que eu preciso para me alimentar pudesse ser posto sobre a mesa, seria muito fácil. Há coisas que não se põem sobre a mesa, mas que sem elas eu não serei feliz. Entende? Me dê exemplo de uma coisa que alimenta a alma da gente. Uma coisa. Oração. Oração alimenta a minha alma. O que a oração faz comigo? Hã? Me aproxima de Deus, me enche de fé. E eu preciso de fé para ser jardim. Para estar vivo, eu preciso de fé. O que mais tem que ser servido para alimentar a minha alma? Palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma opção, é uma necessidade. Me diga, água é opção ou necessidade? Necessidade. Palavra de Deus é a mesma coisa, filho. Entende? O problema é quando a gente trata as coisas espirituais como opcionais. E elas não são necessidades. Por quê? Porque você não é apenas um ente físico. Você também é um ente espiritual, e embora vivo fisicamente, você pode estar morto espiritualmente. Louco, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amanhã é segunda-feira, você vai correr atrás do quê? Tem que correr atrás do pão de cada dia. Tem que sair para matar o seu leão. Mas o problema é que muitos de nós, depois da caçada, voltamos mortos junto com o leão. Espiritualmente mortos. Sem tempo para Deus, sem tempo para oração, sem tempo para família, sem tempo para amizade, sem tempo para viver. E onde entra Deus, a vida e a morte? Onde entra? Se Jesus Cristo é a presença de vida, Jesus Cristo é a presença de esperança, se eu estou cheio de esperança e eu confio em Deus, eu sei que a morte daqueles a quem eu amo representa sono, não representa morte. E que ninguém aqui se atreva a, por causa do estilo de vida vivido por uma pessoa, definir se ela está salva ou perdida, porque qualquer um de nós que conhecêssemos o ladrão na cruz, daríamos a condenação dele como certa. Diríamos que ele está morto e não dormindo. Se o próprio Jesus não tivesse dito que ele apenas, que ele vai estar lá no paraíso. Se Jesus não tivesse dito que aquele homem lá na cruz iria estar no paraíso, todos nós daríamos a condenação dele como líquida e certa. Então, duas coisas. Primeira, você não tem o direito de perder a esperança da salvação daquelas pessoas que, apesar do estilo de vida delas ser um tanto incomum, talvez até arredio, você não tem o direito de julgar. Então mantenha viva a esperança na salvação daqueles a quem você ama. Mantenha viva essa esperança. Porque Jesus pode. Jesus pode. Filhos e filhas de Deus, eu sei que de todos os nadas da vida, o mais difícil é você chegar diante do esquife do corpo de alguém que você ama sem vida. Eu sei que é difícil. Se isso não aconteceu a você ainda, acontecerá. Se Jesus não voltar antes. Nesta hora, que a esperança esteja viva no seu coração. Hoje, nós vimos milhares de pessoas. Algumas delas, uma mulher hoje chegou para mim, me abraçou e disse: eu sepultei o meu esposo ontem, dia 1º. Uma outra senhora, me abraçando também, disse: eu preciso vê-lo, eu preciso tê-lo de volta. Ela me abraçou e disse: eu não sei viver sem meu filho. Quanta dor naquele coração. Hoje nós distribuímos milhares de copos de suco, milhares de revistas com uma esperança estampada. É porque as pessoas pensam que a morte é a última página de uma história. Mas este ano, nos funerais que eu fiz questão de deixar bem claro que a morte não era a última página da história. Teve uma frase que eu repeti hoje mais de 1000 vezes. Eu não sei quem ouviu. Qual foi? Eu repeti mais de 1000 vezes essa frase. Saudade pode, tristeza não. E as pessoas, a gente entregava o suco, elas olhavam para o suco. Mas quando eu dizia tristeza não, elas deixavam de olhar para o suco e olhavam para mim. Porque elas podiam estar com sede daquele suco e daquela água que nós servimos. Mas eu sabia que havia uma outra sede muito mais profunda. E deixar de olhar para um copo que vai matar a sede, para olhar para a cara de um sujeito que apenas disse tristeza não, era sinal de que havia uma outra sede, uma outra fome naqueles corações. Vocês? Quem são vocês? Eu não sei se vocês sabem quem são vocês, mas todos vocês são os mensageiros da esperança. Quem passar por perto de vocês não pode, depois disso, ficar desesperado. Porque senão vocês e eu estaremos sendo incompetentes na nossa missão de levarmos esperança. Você sofre, eu sofro. Mas O nosso sofrimento não deve ser o motivo para apagar a esperança que há em nós. Eu já disse uma poesia aqui, é a única que eu sei. É a única. Eu vou dizer de novo. Diz assim, por Apolinário de Souza, hei de vencer. A vida é uma jornada onde o enfraquecimento é covardia. Hei de vencer, porque eu sinto nessa estrada uma invencível vontade que me guia. A toda esta caudal encapelada, hei de opor uma heróica rebeldia, porque eu trago minha alma encoraçada para vencer galharda esta porfia. Hei de vencer. Quem vive de ideais não retrocede às bruscas investidas das intempéries cegas e brutais. Hei de vencer. E se essa vida, essa vidinha, tivesse muitas vidas, em nome de Jesus eu haveria em todas de vencer. Porque a vitória é a certeza que a cruz de Cristo nos dá. Por quê? Porque tragada, devorada, consumida e destruída foi a morte pela vitória de Cristo Jesus na cruz. A palavra de Deus no livro de Coríntios diz que o último inimigo a ser vencido será qual? A morte. Mas o fim da morte está decretado. Que Deus abençoe a você.